Turno 963, chama Grosseto do Recife, frequência 13325 e alterna 13395. Recife 3325, 339, obrigado, 96 Gol. Solo Salvador, Baita que corregou, autorizado a entrar o pátio principal até o gate número 3. Afirma, autorizado. Yes. Solo Salvador, Alfa que chega para o PR do Vila Bosa, bom dia. Bom dia. Estabilizando agora, senhor. Completa final do procedimento, chame a torre em Salvador, 118.95. Completando 18.95, obrigado, até a saída. Trip 5328, chame o centro Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 2545, 2005, obrigado. Vou 1865, chame agora o centro Recife, frequência 1288 e alterna 12600. 1288, 1260, voo 1865. Ano baixado, secado. Liga 492, autorizado, pista 90. Vento variável com 3 nós, pista molhada. Livre pouso na 10, 649. Salvador, bom dia, 3153, tem informação Gol, de autorização Galeão. 3153, bom dia, pronto, Copa Galeão? Pronto, Copa. Autorizado Galeão, 360, Operas do Luno 0, decola da Uno 0, curva direita da El Leda Motiva. 1198, controle, transponder 5415. Autorizado Galeão, nível 360, Operas do Luno 10, decola da 10, curva direita da El Leda Motiva. Controle 5198, controle 5415. Confirma a aerovia? Eu fiz o Lu 10. Chama o pushback acionamento 3153. November 5, Papa Golf, Fokker Dent, clear, upon arrival down to 2000 feet, planet 1016. Upon arrival, down to 2000 feet. That's correct, so 2000 feet. Upon arrival, clear down to 2000 feet. Solo cerca la visión número 21 de misma hora. November 5, Papa Golf, you are cleared final RS X-ray runway 10, report on localized course. Cleared final for the ILS 10 X-ray, November 5, Papa Golf, we will report on course. Para o Santos, 3153, 1 3 horas e 50 campinas. Alternativa autonomia. 0350, Campinas. Para o táxi, direito tem ainda, ponto de espera, 1 1 8 5 1 0 6. Espera pronta, 3153. Alinda cola pista 9-0, vento variável com 3-2. Alinda cola pista 9-0, 3153. approach number 5 Papa Golf is established inbound. Number 5 Papa Golf, contact final contact tower 118.95. Have a nice day. 118.95, November 5, Papa Golf. Controle Salvador, bom dia, tá 3153, decolou da Léo. Bom dia, tá 3153, contato radar, sou para o nível 360, autorizado o Leda. 360 para o de Leda, tá 3153. 5, Papa Golf, roger. Remember, 5 Papa Golf, secure down. Roger, 5 Papa Golf, secure to land on runway 10. Runway is wet. Clear to land 10, remember 5 Papa Golf. Controle da 3153, alguma possibilidade da presente pro de Motiva? Aguarde por não, só tá. Ok, mas te escuta, obrigado. Muito obrigado, senhor. Da 3153. Papa Golf on the ground at 15, okay, to the right, contact 1, to 1, that's now 10. Okay, right, and 1, 2, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 3, número Citroën Cifre, frequência 13325 e alternado 13395. 13395, 91133. Section Alpha, and call me before Juliet. Alpha, we'll call you before Juliet. Number 5. Salvador, bom dia, Golo 092. Formação, Golfo. Confio para o controle. Golo 092, formação, Golfo. Maria, Golo 092, identifique. Desça para 12 mil pés. Prontiduna, o ajuste no 097. 2 mil, prontiduna, com 1.700, Golo 092. Gol 1755, está na escuta do controle? Cadê o gol 1755? Identifique, chegada bom, ferida para 4 mil pés com ajuste no 017. November 5, Papa Golf. Now, next way, Juliet, home, April 1, and Lima. Salvador, 1759, formação, bom, de autorização, Guarulhos. 1759, Guarulhos, 1 minuto 4. November 5, Papa Golf. Taxi via Lima and clear runway 1735. Your apron, sir, is on the threshold 17. Guarulhos, quantas cópias? Autorizado Guarulhos, 360, apelido Luno 0, decola 10, curva direita, da El, Leda, Motiva, controle 119, decimal 8, transponda 5424. Guarulhos, autorizado 360, apelido Luno 0, decola 10, curva direita, da El, Leda, Motiva, 119, decimal 8, 5424, portão 9, CDF, bom, 7.9. Reduza para 2209, o número 2 na aproximação. November 5, Papa Golf, the next one at your left. Ou 1092, autorizado a final do procedimento, informe e estabilizado. Autorizado, é Taxi, informe e estabilizado, vou ver a planta. Salvador, bom dia, Azul 4234, tem informação Golf para Recife 6350. Azul 4234, bom dia, Recife, cópia. Tá pronto, tá cópia, Azul 4234. Azul 4234, autorizado Recife 350, pelo Recife 58, na escola da 10, curva esquerda, pouca transição Aracaju, controle 1198, passando 5426. Azul 4234, autorizado Recife, nível 350, decola 510, com curva esquerda, saída PUCA, transição Aru, intercepta o Peruí 50 até Recife. 5426 ao transponder, controle Salvador 119.8, azul 423, passa. Correto, aerovia 058, chama para estiver questionamento. Chamado. Uno 755, estação de atração para seu cruzamento, mantenha a proa, seu limite ao localizador, deixa para 2.000 pés. Estabilizou agora, 092. Vai dar final do procedimento, chame 2, Salvador, 1895, seu bombom. 1895, como é isso? 1755, redução para 1709 e para o localizador por esquerda para o 1410, com a estabilizada. Ciente, como era visual, 1017. Dá uma olhada, 092. Rebeca, salamento, botão 9, 1759. 1759, podendo que o Egipto Sol chame táxi. Para trocar. Confia? Prossiga, senhor Bravo Mike. Confirma o OBT? Aguarde, mantém escuta. 105, Lisa LS, chama em torre 119, small 95. Solo gol, 4 minutos, 4 minutos. 649, vê para Dael, guarda a cópia. Dael, na sua escuta, guarda. Bravo, Mike Solo. Não tem informação do seu plano, confirma qual o destino? Deixa eu verificar. Salvador é o... Salvador, mano, 759. Copiei a mensagem, confirma? Não tem operador de fibra, foi consultada a nossa manutenção, empresa, ninguém consegue. Você teria como fazer isso aí? Contato com a empresa. Após contato com a sala ES, a mesma informou que está em contato com a sala ES de Fortaleza pedindo reenvio da mensagem. Assim que possível, eu pago a cópia. Quatro nove da Gol, na escuta? A sua escuta, amigão, tá bem. Gente, ponto seguro autorizado 360, via previsto que 50, igual a pista 1-0, primeira curva à direita, perfil de subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. 5-4-2-7, eu transpondo, controle 19-8. Ponto seguro 360, da cola da 10 direita, da El, Leda, Bidev, 5-4-3-7, transpondo, 19-8. Reporta da ponto, reporta. Seja corretamente entrou. 02, a posição. A 02, trabalhar. Trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 3 nós, informo pista molhada. Trem, pouso, pistão no zero, vou dar uma 092, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, chamando antes da Juliette, 092. Posição 2. 649, gente, aguarde. Aproximando-se a Juliette, voo na 096. Juliette, 06, porção, na 092. 06, 096. Francisco 9 para o táxi, 191 a bordo, 3 horas e 55, Taverna Galeão. Voo na 759, táxi autorizado até através do 08, onde observa o tráfego da companhia parqueando no 06, após prossegue ponto de espera, alternando por 1895, ajuste 1017. Boa viagem. Através do 08, após o aeronave da companhia ingressando ao 62, prossegue lá de 1895, com 1017. Corona 755, bom dia. Táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Ao solo. Comandante, coordene com a equipe solo. Após tráfego do companheiro taxiando para o ponto de espera, iniciando 02, no 649. Coordenação com a equipe solo, você vai para o táxi 649. Não, no 649, negativo. O tráfego da companhia agora no através do 05. Ah, ok. Está a idade de fazer. Salvador, azul 4234, para pushback acionamento, ponte 08. Solo Salvador, azul 4234. 4234, aguarda um minuto. Salvador, bom dia, vamos 759, pronto, pistão no 0. Volo 759, bom dia, autorizado ingresso de decolagem, pistão no 0, vento variável com 2 nós. Volo 755, Juliette, posição 10. Volo 234, possível. Para pushback, estacionamento na ponte 8. Respondendo com a equipe solo, tráfego da Gol, parqueando na posição 10, após a passagem, inicia no 08, azul 4234. Gente, está visual com o tráfego da Gol, em coordenação, autoriza o suspeito azul 4234. 59, decolado 241, no controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, 198, 159. 9 para o táxi, com 40 a bordo, 3 horas e 7, alterna Aracaju. 759. 20 voo no 759, contato para a decolagem, autorizado subida 360 no perfil da saída da EL. Em direto, 360 da EL. Plano 649, a linha mantém de 90. A linha e mantém 90, 649. Com a 234, táxi via Tati, Ninja Alfa, até o ponto de espera onde chama a torre 1895, 17 ajuste, boa viagem. Táxi via Alfa, até o ponto de espera lá, 2954, Alfa Tango, Sierra Bravo Mike, solo voltando. Alfa Tango, Sierra Bravo Mike. Quatro livre decolagem, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Linha 49, decolar 245, aciona 5427. 5427, chama o controle em 119, decimal 8. 5427, 198, muito grato, bom dia. Controle ao gol 1649, decolando a Terra 1. 1649, contato com a decolagem, autorizado subir e manter 360 no perfil da saída da EL. 360, manter o perfil da EL, 1649. Já foi instalador azul 4234 no ponto de espera da 10, para a ponte de decolagem. Azul 4234, bom dia, autorizado ingresso de decolagem de pistão no zero, vento variável com 2 nós. Autorizado ingresso de decolagem da 10, azul 4234. Dessa vez eu vou anotar 59 para de máxima. aguarde. ...759 autorizado a Proge, Bridge, chame Recife, a frequência 13325, caso negativo na 2000, decimal 85. Quem na Proge Bridge, eu não entendi a primária, 12625? 13325, caso negativo 13395. Ok, 2635, 2685, 759, gol. Secundária 133, decimal 95. 2635-3395, 759, gol. Nível 280, via rota do plano de voo, decolou da pista 17 com curva à direita, saída A, boa, transição Alefa. Aciona 5451, controle 198. Ar, boa, transição Alefa. Controle 119,8. A gente confirma o pátio, por gentileza. 4 bom dia, contato a decolagem, autorizado subir e manter 350 no perfil da saída PUCA. 350 PUCA, 4234. Decimal 25, caso negativo 133, decimal 95. 3325-3395-1649. Obrigado, bom dia. Salvador, 759 da Volta voltando e foi negativo o contato com o Centro Recife. Sinal 13325. 3325, vou tentar.